Sozinho eu sou agora o meu inimigo. Lembranças más, vem pensamentos bons, vai. Lembranças más, vem pensamentos bons, bom, vai. Lembranças más, vem pensamentos bons, vai. Lembranças más, lembranças más, vem pensamentos bons, vai. Já é normal, eu escuto a vozes. Anjo da guarda, eu vou tirar suas doses. Esse remédio não resolve mais. Nos momentos que era pra eu ter paz, eu tenho que apaziguar as tretas que tu se envolve. A solidão me traz o luto, insulto e surtos, a lembrança dos amigos que se foram, mas tudo em vultos. Confesso que às vezes peço um pouco de concentração, mas eu vou pedir pra quem? Se tudo é fruto da minha imaginação, pouco sã, eu quero é mais. Ontem eu queria estar em cima do palco, hoje eu tô no game, amanhã em cima da Falco. Fuck you pay me, e eu quero mais, eu quero muito. E se você não quer, tá mentindo. Insatisfação pro ser humano é intuito, e eu friso, insatisfação pro ser humano é intuito. Eu queria poder voltar pra poder falar, eles não tão mais ali, me faltam palavras. Se bem me lembro, eu sempre quero mais do que ontem. Cada amigo que ficou pra trás, me escutei. Mesmo sozinha, nossa vida traz lembrança desses moleque, mas não quer demais. E a gente pode se ver, e a gente pode se ver. Minha face no espelho, resumo o tom. Bom trago no clap, no boom, faco pensando no trauma. Estrago um inimigo, decide me ver o pó. É o cão, é o mal, é o ó. Mas eu sei, é pó em destruir o que faço. Parceiro, eu vou tirar essa merda de perto de mim, perto de mim. Um novo amigo me induz e dá um fim, fim de papo. Não pense que é certeza nenhuma, moleza. É fácil dizer, tira essa merda de perto de mim, ha. Estico da amizade, desculpa, necessidade, avá. Não vai dizer que não fica o afim, ha. Teu mal foi instigar o super-homem do baile. Agora eu mesmo que a desunião do leão e da carne. Filha da puta, minha culpa é saber que não é tua culpa. Me insulta a medida da carapuça. Me insulta saber que essa carapuça cê viu no tonto. Pois suas ações inofensivas até certo ponto. Se liga no traço, veja meus passos, veja o retrato. Que se faz aqui comigo apertado, porque ainda é tão pouco espaço. Ah, cê é homem ou mulher, quem quiser pode usar estatística da mente sã do vilão, do patrão, da chofé, da vilã. Quem é o próximo otário que morde a maçã? Tu sabe, entrei pro compro com algum monstro que te pôs na rua sem saída. Lembre o ponto de partir e lembre de cuidar da própria vida. Estrelas só são iguais, olhando de baixo pra cima. Se bem me lembro, eu sempre quero mais do que ontem. Cada amigo que ficou pra trás, me escutei. Mesmo sozinha, nossa vida traz lembrança desses moleque, não quer demais. E a gente pode se ver, e a gente pode se ver.